pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. Boas noites. Preparados para viajar em melodias explosivas e demoníacas? Pois bem, embarquemos então com Vangelis Makris e Fotis Nitoskas, gregos. Distractions, disco de 2014, faz-nos divagar a paisagens pós-urbanas com os seus sons escuros, neuróticos, que nos criam palpitações arrepiantes. Começamos com Victim of Society e o tema Enough Said. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Seguindo viagem, paramos em terras de Sua Majestade. Andy Pringle, guitarrista e frontman da banda The Balcony Stairs, mostra-nos o seu mais recente projeto psicadélico, The Liverpool. Chega-nos ao pedal de destrução de Electric Lazarus com Can't Come Down. Ponho alto. Um programa de Ricardo Ribeiro. Prosseguimos com sensações auditivas estimulantes, transbordando raios solares da Califórnia num raiar do sol através de altifalantes, saídos da Lollipop Records para a Wichita Records, com o álbum a sair em fevereiro de 2017, ficamos com Froth. E o tema, Contact. Kim. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Formados no final de 2011, a banda de Adam, Stewart and Lave vêm-se privilegiados ao terem o seu EP Ladders and LP Green na Fat Cat Records, sendo produzido por Rory Atwell dos Tacticals e MG dos Hookworms. Já andaram em turnê com bandas como Fiddler, Parquet Curtis e Temples. Acelerem! No pedal de distorção, continuamos com Tramps e o tema Costner. Thank you. programa de Ricardo Ribeiro. Seguimos o pedal em português, desta vez com a banda de Adolfo Moraes de Macedo, mais conhecido nos meios religiosos como Adolfo Luxúria Canibal. Extraímos este estilo do álbum de 2004, Nus. Nela bela uma agulha adornada com brilhante, na orelha uma argola de pirata petulante. Folheto com torturas ou oh, é... Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. De Portugal, viajamos até Florença, em Itália. Encontramos-nos com Andrea Mastropietro, Francesco Marchi, Federico Cererini e Marco Biaconti. Estes psicadélicos formam The Vickers. Fiquem com Hall Heinrich. Um dos nomes mais sonantes do movimento psicadélico e com mais de 20 anos de carreira, a Terra no Pedal de Distorção. Oriundos de Düsseldorf, na Alemanha, fiquemos com Vibra Void e o seu tema Just Let Go. Come on, baby, and run with me. Beautiful dreams and ecstasy. Forget your 9-to-5 and misery. Come on, baby, and run with me. Just it, set yourself free. Just it, come with me. Just it, set yourself free. Beautiful baby, and you will see. I'll take you places you have never been. Places that you have never been. Forget your image, the mirror on the wall. You feel much better at all. Just it, let yourself go. Just it, come with me. Just it, let yourself go. Beautiful dreams and ecstasy. Forget life and misery. Come on, baby, and run with me. Just it, set you so free. Just it, and come with me. I will give you a magic carpet ride. Feel so good, so deep inside. Sky high, the clouds above. You know you're gonna be in spinning love. Just it, let you set go. Just it, come with me. Just it, let you set go. Beautiful dreams and ecstasy. Forget your 9 to 5 and misery. Come on, baby, and you will see. Just it, let you set go. Just it, come with me. Pedal de distorção. Continuamos no pedal e voltamos a dar duas de seguida, como já é hábito. Começamos com os irlandeses Sun Machine e o seu tema No Control. Depois vamos para os australianos Gold Class com o tema Life Has a Gun. um programa de Ricardo Ribeiro. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Continuando a nossa emissão, como já tem sido hábito, temos um momento mais calminho. Desta vez, calhou a nossa querida Sharon Van Etten e o tema I Love You But I'm Lost, que extraímos do seu disco de 2014, Are You There? Convosco, I Love You, But I'm Lost. Drive myself crazy with mistakes, you know I'm better every day. Tell me there's something I can change. Recall I know what a sanctuary. Sing me praise, Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Momento bonito este com a Sharon Van Etten. Seguimos para Terras de Sua Majestade novamente. Ficamos com os Shoegazers School e o tema The Tape of You, outro belíssimo tema. Ora, escute com atenção. Yeah. entretenimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. We'll be right back. pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Aproximamo-nos do final da emissão. Resta-me desejar-vos uma boa semana, agradecer-vos a companhia e esperar que nos encontremos para a semana. Ouçam sempre muita música, com muito rock and roll, muita distorção. E com muito pedal. Um bem-aja para todos. Obrigado. Place in your red dress, hair hanging. 'cause nothing really matters when you're standing, standing. We follow the line, the palms of our hands. You're standing in the supermarket, nothing holding hands. In your red dress, falling, falling in, falling in. A long black card waiting around. About it never again, 'cause nothing really matters, nothing really matters anymore, not even today, no matter how hard I try. When you're standing in the aisle, Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.